Diga, eu sou raça eleita. Eu sou essa gente. Eu sou essa gente de Deus. Bravamente as batalhas ao redor e as batalhas na mente. O que faz toda essa gente resistir a tanto ataque? Ser tão nobre, sendo simples, mas valente. Como pode essa gente não perder a alegria e manter nas lutas do dia a dia? São os filhos de Deus, mas que vencedores. É o povo de Deus, povo de Deus, povo de Deus, de Deus, de Deus. Desprezado e ferido, permanece concentrado, encontre o seu chamado. É difícil entender toda a nobreza no seu povo. É preciso conhecer o autor e a fonte disso tudo. Desprezado e ferido, permanece concentrado em cumprir o seu chamado. É difícil entender tanta nobreza num só povo. É preciso conhecer o autor e a fonte disso tudo. Hoje será eternamente. Ele é quem pode restaurar casamentos fracassados, corações despedaçados, famílias alquebradas. Ele une, ele refaz, ele restaura, ele cura, ele restitui. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Jesus. Jesus, seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Jesus, Jesus.